O tema hoje, virtude do silêncio. Não é muito fácil, né, gente? Essa virtude do silêncio, principalmente no momento atual da humanidade vive, de muita informação, né? Muito burburinho, muita conversa. Então, é meio difícil, né, esse silêncio. Mas se nós observarmos a natureza e nos espelharmos nela, também não é tão difícil. Porque no silêncio a planta germina, não é verdade? No silêncio o sol espalha o calor para cada um de nós. No silêncio também as nuvens bailam no céu com o toque do vento. Nós temos uma grande dificuldade de fazer esse silêncio por toda essa situação que já foi colocada, né? E a gente tem, né, assim, essa dificuldade de calar a boca um pouquinho. Nós não conseguimos. Então, quando chega os grupos de estudo na casa, que passa uma semana sem se ver, e aí chega todo mundo com saudade, uns querendo abraçar os outros e querendo conversar. Mas isso é nas outras casas espíritas, porque aqui no Divina Luz, todo mundo é muito disciplinado, né? Mas é um desafio ficar em silêncio nesses momentos. Divaldo Franco, no livro Lições para a Felicidade, ditado por Joana de Ângeles, diz o seguinte: o silêncio interior é um veículo precioso que nos conduz a regiões elevadas para que sejamos instruídos pelos mentores através da intuição. Olha que lindo isso. Vou até repetir. O silêncio interior é o veículo precioso que nos conduz a regiões elevadas, para que sejamos instruídos pelos mentores através da inspiração, da intuição. Muitas vezes nós adentramos aqui na casa espírita e ouvimos aquela musiquinha de fundo, a mensagem bonita, e pensamos assim: agora vou serenar, vou fazer um Pai Nosso para ficar bem calmo. Só que onde está o Pai? Ele já se perdeu nas nossas preocupações, no turbilhão de pensamentos, né? E muitas vezes nem nesse momento a gente consegue se concentrar para fazer essa conexão com o nosso Pai Maior. Tem uma obra, se eu não me engano, é do Luiz Sérgio, que fala sobre isso. O quanto é importante o nosso silêncio que antecede o trabalho do passe, que antecede esse trabalho do comentário do Evangelho. Aquele momento quando a gente chega na casa aqui, que eu estava falando. É importantíssimo esse momento. Porque muitas pessoas pensam assim: eu vou na casa espírita receber fluidos benéficos. Sim, nós recebemos tudo aquilo de que nós tivermos necessidade e merecimento. Mas nós não viemos só receber. Quando nós estamos aqui, nós também somos doadores. Nós somos doadores de ectoplasma. O que é ectoplasma? Para quem não faz o estudo da doutrina, tem uma certa dificuldade. O ectoplasma é uma substância semimaterial, fluídica. e que a espiritualidade usa no plano espiritual para reconstituições do perispírito. De pessoas que chegam, de espíritos que chegam na espiritualidade com o perispírito danificado em razão de desencarnes violentos, como, por exemplo, suicídio, um assassinato, a morte súbita, um acidente, né? A morte súbita não é tanto, mas o acidente, né? Então, muitas vezes, não fica as marcas só no físico, mas atinge também o perispírito. E para ele reencarnar sem deficiências, é preciso ser reconstituído esse perispírito. Então, o que a espiritualidade faz? Eles vêm aqui na casa espírita, aqui em todas as outras e em qualquer ambiente religioso, onde existe esse silêncio, esta harmonia, esta paz que é necessária, e eles extraem o ectoplasma de cada um de nós. Porque, como todos nós somos médiuns, isso é inerente ao homem, independente de religião, todos nós somos medianeiros, médiuns. Uns num grau mais elevado, outros num grau menos elevado. Então, todos nós também temos esse ectoplasma. E ele é extraído para essa reconstituição, mas tem que ser compatível com aquele espírito. Mesma coisa comparando com quem faz uma transfusão de sangue ou quem faz um transplante, tem que ter compatibilidade. Então, é muito importante esse momento com silêncio. Muitas vezes o pessoal acha assim que o pessoal da casa espírita é chato, mas é porque a gente tem esse entendimento que a gente, no momento que está aqui recebendo, a gente também está auxiliando. Está ajudando aqueles que precisam, ajudando a espiritualidade. Como não é fácil manter este silêncio, é muito importante a gente fazer treino. Fazer esse treino em casa mesmo. Desligar celular, desligar televisão, rádio, campainha. E tirar uns 10 minutos do nosso tempo. Não precisa muito mais que isso. Uns 10 minutinhos. Para que a gente possa fazer essa ligação com o nosso Pai interior. Para ouvir pela acústica da alma os sons que chegam da espiritualidade. Esses sons maravilhosos que vão fluir e atingir o nosso ser, que a gente muitas vezes, quando faz esse exercício do silêncio, quando faz essa concentração, principalmente quando nós estivermos com nossas mãos assim, não dá vontade de parar, dá vontade de continuar nessa viagem, porque é muito gostoso esses momentos. E dessa forma nós vamos aprendendo a silenciar e a auxiliar a espiritualidade no trabalho deles. É no silêncio que nós ouvimos as respostas das nossas indagações. Porque quando a gente está muito assim, em dúvidas, em perguntas, é silenciando que nos vem a inspiração. É no silêncio que vamos superar também nossas indagações, as nossas preocupações. Elas vão se acomodando quando nós conseguimos silenciar nossa mente. É silenciando que vamos compreender aquilo que ainda não conseguimos entender. Porque tem coisas tão imensas entre o céu e a terra que a gente ainda não consegue compreender. Mas no silêncio acontece essa aproximação com nossos mentores, com nosso Pai Maior. Essa sintonia que nós fizermos com o nosso mentor é que nos dá o equilíbrio, que nos traz essa paz interior que todos nós buscamos. Porque realmente, voltando ao assunto, a nossa vida atualmente está muito corrida, muito tumultuada. E nós precisamos trabalhar isso em nós pela nossa saúde. Porque muitas pessoas estão adoecendo. Nunca teve tantas pessoas fazendo tratamento, né, por causa de depressão, por causa de ansiedade, de angústias. É que nós precisamos parar um pouco. Nós estamos muito acelerados. O mundo está acelerado. A humanidade, e precisamos nos aquietar, porque aí nós vamos ter uma ligação muito maior com esse nosso Pai bondoso. Silêncio e oração, já está ali, né? Na casa lá em Camusu, de silêncio e prece, é a mesma coisa. Faremos, portanto, com que o silêncio seja uma conquista de nossa alma em busca da nossa paz interior. Procuremos, através do silêncio, termos uma melhor qualidade de vida, parando um pouco, refletindo sobre nós e o que nós queremos para nós.